Portal do Arrocha. Isso é Kaique Santana, meu irmão. Segura o swing, papai. Essa é nossa. Você aí com esse xilique por causa de uma mensagem. Já te explico 10 vezes, é amiga da faculdade. Já que tu quer terminar, pode ficar à vontade. Que eu tô indo embora agora, partindo pra puleragem. Azar o seu, cê me perdeu. Você que terminou agora, quem não quer sou eu. Azar o seu, cê me perdeu. O bailão tá aí, é você que se fuu. O contatinho do WhatsApp, eu vou ligar mais tarde. Pra encostar lá em casa que vai rolar sacanagem. As mina do Instagram, também as minhas fãs. Pode colar geral que vai ser até de manhã. E os contatinho do WhatsApp, eu vou ligar mais tarde. Pra encostar lá em casa que vai rolar sacanagem. As mina do Instagram, também as minhas fãs. Pode colar geral que vai ser até de manhã. É Kaique Santana, meu irmão. Alô Martina, alô Betinho. Você aí com esse xilique por causa de uma mensagem. Já te expliquei 10 vezes, é amiga da faculdade. Pra quem tu quer terminar, pode ficar à vontade. Que eu tô indo embora agora, partindo pra fuleiragem. Azar o seu, cê me perdeu. Você que terminou agora, quem não quer sou eu. Azar o seu, cê me perdeu. O bailão tá aí, é você que se fuu. Os contatinhos no WhatsApp, eu vou ligar mais tarde. Pra encostar lá em casa que vai rolar sacanagem. As mina do Instagram, também as minhas fãs. Pode colar geral que vai ser até de manhã. Os contatinhos vai. Pra encostar lá em casa que vai rolar sacanagem. As mina do Instagram, também as minhas fãs. Pode colar geral que vai ser até de manhã.